Cheque na rap, Lito Atalaia. O jogo já começou. E aí, Lito, mostra como é que é, jogador. Cuidado, start sem pausa. A inspiração não é falsa, sinto sutil como voz. Não tem parada, minha causa. Me ligo pelos moleque de calça larga e de black. Os que largaram os back, cantado nos falso rap. É sério, vale bem mais que o cachê pra cantar. Ouvi que depois do show alguém decide mudar. É sobre poder, é sobre a transformação. É sobre se converter depois de ouvir a canção. É sobre várias quebradas e sobre muita batida. É sobre a pedra de crack trocada por uma bíblia. É sobre se predispor e dar sequência à corrida. É sobre gravar um disco só pra salvar uma vida. Meus manos jogam mais sério porque o bonde é do céu. Não acaba no cemitério, nosso final é no céu. O nosso filme difere porque ele tem um segredo. O nosso pai interfere na história e muda o enredo. A glória para os guerreiros desse lado do campo é quando as mães da quebrada param de derramar pranto. Quando as bocas fecharem só pra virarem igreja. Se é um sonho, eu sonho. Se é pra lutar, tá firmeza. Eu jogo o jogo focado. Eu sei quem tá do meu lado. Eu sei quem me quer de pé. Eu sei quem me quer prostrado. Eu sei o certo caminho que já me foi ensinado. Eu recebi a proposta com ele. Eu já tô fechado. Tô com o contrato assinado. O meu papel é servir. E quando o bicho pegar, eu sei que não posso fugir. A minha cota é lutar até que volte o rei. Do meu start eu lembro, mas do stop eu não sei. É sério. Startei. Joga o jogo se é jogador. Não tem espaço pra perdedor. Aqui só vencedor no Senhor. Startei. Joga o jogo se é jogador. Não tem espaço pra perdedor. Aqui só vencedor no Senhor. Repare, agora Deus já deu o start. Não pare, guerreiro, fique em pé pro combate. Repare, que eu não tô de brincadeira. Tô no jogo, compadre, o Senhor é minha bandeira. Vai pensando que eu tô no engano, fulano. Vai pensando que eu tô equivocado nos planos. Vai pensando que eu tô perdendo tempo orando. Vai pensando que no jogo eu tô marcando. Meu compromisso não é besteira, meu corre não é bobeira. Nem que leve a vida inteira, eu completo minha carreira. Eu não tô na paradeira, minha luta é verdadeira. Eu só corro nas pistas, não perco tempo em esteira. Tô lutando, tentando ser exemplo pros mano. Miliano, não é de agora que eu tô chegando. Tô jogando no time que o Senhor tá montando. Nem ligando do que na rua tão me chamando. É o jogo, tô exposto e os leão tá no espaço. Esperando um vacilo pra que eu vire presa fácil. Arena, grito vaia pra chamar minha derrota. Mas aumenta o microfone que eu te mostro a sua cota. Se o jogo tá valendo, tem que respeitar as regras. Depois que é dado start, já era, não tem mais trégua. Fica dividido dois tipos de jogador. De um lado, perdedor. Do outro, é onde eu tô. Vou que vou, rimando, percorrendo os estados. Vou vencendo cada fase, vou subindo de estágio. De coração na missão, tipo em final de campeonato. Se o rap é um jogo, Deus me fez jogador nato. Startei, joga o jogo se é jogador. Não tem espaço pra perdedor. Aqui só vencedor no Senhor. Se é jogador, não tem espaço pra perdedor. Aqui só vencedor no Senhor. Se repare, agora Deus já deu o start. Não pare, guerreiro, fique em pé pro combate. Repare, que eu não tô de brincadeira. Tô no jogo, compadre, o Senhor é minha bandeira. Se prepare, agora Deus já deu o start. Não pare, guerreiro, fique em pé pro combate. Repare, que eu não tô de brincadeira. Tô no jogo, compadre, o Senhor é minha bandeira.